Na Paraíba, lá é a terapia do evangelho. No Pará é apoio à reforma íntima. Nós temos no Ceará, no sul da Bahia, pessoas de outros centros espíritas vão até Fortaleza para o Grupo Espírita Paulo Estevão, que é um grupo muito grande, e cresceu graças ao PE. Lá nós temos 2.500 pessoas fazendo ESD. São três casas, três sedes, funcionando 5 turnos por dia. E é crescendo cada vez mais. Lá você tem TE, tem ESD, tem mediúnica, tem... Só não tem palestra em quase todos os horários, mas você tem tudo isso às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 4 da tarde, às 6 da noite e às 8 da noite. No TE tem 1.500 pessoas, 1.500 assistidos frequentando o TE. No ESG mais 2.500. Vocês sabem quantos médiuns tem lá? Eu não vou falar para não assustar vocês. Se juntar médium, médium de apoio e doutrinador, nós temos quase 800 médiuns trabalhando, atendendo uma infinidade de pessoas. E muita gente conhece lá no Ceará. Muita gente passou pelo TE lá. E a pessoa, quando chega, o TE é muito bom porque ele faz a transição lá no Brasil de quem vem do catolicismo. E aqui tem muitos brasileiros católicos morando na Inglaterra. A pessoa chega lá acostumada a ir para a igreja, a escutar somente a leitura da liturgia e dos sermões do padre, que são curtos normalmente. E quando ela chega, que vai ver estudo do Evangelho, Jesus. Todo dia ela ouve falar de Jesus. Então ela, tem gente que diz: Nazareno, eu nunca vi ninguém falar tanto de Jesus como vocês. Então eles gostam muito, facilita essa transição. Não dá para a pessoa vir daquela religião tradicional para virar um filósofo, um cientista da doutrina espírita. Tem que ter essa transição. Então o TE também é bom por isso. E lá no TE nós vamos estimulando a pessoa. Quando nós estamos estudando um assunto, elas dizem: ah, Nazareno, e esse negócio de reencarnação, como é que é? Não, calma. Lá no ESD você vai saber tudo isso com mais detalhes. A pessoa fica doida para prestar o ESD. Porque a maior dificuldade das casas espíritas é manter um ESD, porque ninguém quer estudar. Algumas casas lá no Ceará adotaram, o Paulo Estevam é assim, e no, na federação também. Para você ser trabalhador, você tem que estar matriculado no estudo. Tem que ter pelo menos 70% da frequência. Nazareno, mas pessoa obrigada a estudar? É. Para ser trabalhador? Você está com a procuração ali do Paulo Estevam para falar, em nome de Jesus, você está falando ali para as pessoas, não querem pelo menos estudar? E o ESG, o estudo em grupo, é muito prazeroso. E com esse TE, que a gente vai intercalar ele com o Evangelho, então, com a reforma íntima, com as parábolas de Jesus, é de uma beleza enriquecedora. Porque a maneira que tem uma casa tão grande assim, de fiscalizar, porque não dá para colocar uma câmera filmando e ver o que o monitor está falando lá na frente. Então é pelo estudo. Nazareno, mas o estudo é tão importante, não é importante, né? Você não falou que era a reforma íntima? Mas a reforma íntima também depende do estudo. E perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? E ele não titubeou. O melhor, o primeiro e talvez indispensável tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. Então nós temos que estudar Kardec. Kardec é a nossa segurança. Então, estudamos e servimos. Mas não ficamos só no estudo, não. Mão na massa. Ajudar a casa espírita. Né? Então, é essa... Como é que nós estamos de horário aí? Que eu... Já quase no outro? Já está virando a palestra, já? Então, nós queríamos só dizer para vocês que nós vamos deixar o CD com essa palestra... Uma palestra que nós fizemos na FEDEF também, de apresentação do TE. Ela tem o TE passo a passo, todos os requisitos para as casas grandes, todos os detalhes, como é que a pessoa faz direitinho, encaminhamento para a sessão de desobsessão. A pessoa não participa da sessão mediúnica de desobsessão, ela fica num estudo separado do Evangelho, né? E recebe, às vezes recebe o resultado, lá no Ceará, no Paulo Estevam, eles dão o resultado da reunião mediúnica, diz: olha, Foi detectado alguns problemas, assim, mas a gente não diz o que foi, que a pessoa aprontou, para não ficar com